escrevi com letras de sangue esse desabafo. Não quero seu carinho, oh, seu falso abraço. Sua mão erguida, apertando a minha, dizendo que vai pôr meu som rodar na sua mídia. Mentira, minha rima pra você é agressiva. Seu público é outro pique bang de festinha. Pop rap estilo crank, cê sente a batida. Adoro hip hop. Se ferrar, Patricinha nunca pisou na vila. Não sabe, não valorize o DJzinho, o MC. Em casa de lata vazia, por isso não me vendo por uns miseros trocados. Melhor um pão com Deus que um caviar com o diabo. Sigo na contenção, no som de ladrão, poesia criminal. Meu verso treme o chão, no radinho a pilha ou som velho na estante. No carango zoado com abelha no alto-falante. Não importa comigo, só a rapa maioria. Nos becos e vielas, sem boi pra patifaria. Prossigo firme e forte, avante os verdadeiros. Pano preto, toca preto, é a farda dos maloqueiros. É luto por aqueles que morreram na batalha. É luto por aqueles que venderam sua alma. É luto por aqueles que perderam a essência. Pras vagabunda do rap, sou letra, letra por letra. Vá se ferrar. O rap não é moda, a literatura marginal é foda. Som que motiva, arrepia os ladrão. Liberta e incentiva, serve de munição. Crivilota o tambor, engasga os pente. Veste a camisa, na febre e na sede. Cola no bang, a firma é quente. É nós por nós, só linha de frente. Com dignidade, o time é função. Quando escravos da moda, reféns da ilusão. De punho cerrado, na disposição. Sou poeta do drama, pra mim aqui não. Meu resto é criminal, gangue está a minha frase. Som que bate forte, soletrando a verdade. Sílabas do gueto, vogal e consoante. Letras de sangue. Meu verso é criminal, grande está a minha frase. Som que bate forte, soletrando a verdade. Sílabas do gueto, vogal e consoante. Letras de sangue. ABCD, vai se fuder. Dia a Z, eu falo pra você. Bem me quer, mal me quer. Onde é que se viu? Na mão esquerda uma flor, na direita um fuzil. Um guerreiro amoroso, sentimental, que dá beijo e atira, representa geral. Olha só, veja só, o poder do cifrão. Da FM que lute os fracos de coração. Sem perdão, sem moral, virou as costas pro gueto. Em busca de fama, mulher e dinheiro. Peregrino do nada, ovelha sem pastor. Sem vitória, sem glória, nem no rádio tocou. Perdedor, se vê. Escolheu seu caminho, sigo na trilha estreita de espinho até sozinho. Mas desse jeito sei que nunca estarei. Indo gueto é 10 e 10 pra mim vale 100. Guerreiros na contenção, gladiadores na arena. De microfone na mão, feito uma ponto 40. Soletrando, protestando, versando, narrando. Furando coletes com rimas atirando. Palavras fortes sem pudor, doa quem doer. É munição explosiva que faz o gueto vencer. Quem falou, criticou, com seu sonho acabou. De lutar e vencer, sem juiz ou doutor. Por favor, se enganou, eu não falo de amor. Peço justiça pro gueto, a glória pro sofredor. As letras que pingam sangue, falam a verdade. Letras que formam a palavra sinceridade. Letras que deixam em choque, vai sangrar o coração. E desmancha o picadeiro dos palhaços de plantão. Dá licença, agora é o rap original que vem do berço. Aquele que emociona e vai se orgulhar do gueto. Realístico que cobra, reivindica e faz pensar. Sem comédia, sem vozinho, mãos pra cima, mãos pro ar. Apenas real, brutal, pé no chão, sem ilusão. Gangsta, rap nacional, sinfonia de ladrão. Meu verso é criminal, gangsta, a minha frase. Som que bate forte, soletrando a verdade. Sílabas do gueto, vogal e consoante. Letras de sangue. Meu verso é criminal, grande está a minha frase. Som que bate forte, soletrando a verdade. Sílabas do gueto, vogal e consoante. Letras de sangue. M-M-M.